gostosa, vem que eu vou te tacar o peru. Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru. Vai ficar atendendo o celular, hein, porra?